desanda, deslancha na onda da noite que engana. E a ressaca do vazio, me ajuda, por favor, tio, superar, me encontrar, seguir o curso do rio. Tentei ligar, não te achei, sei como não aguentei. Eu sei muito bem, mas mesmo assim me enganei. Ela partiu, se foi, nem um tchau me deu, foi, desapareceu. E ela nunca mais voltou, revoltou, me enjoou, lúdico resgatou, me rasgou em pedaços. Qualquer zica grudar, tô fechado. Malaco, função, natá, pode pá. Não dá ímpa, malandragem esquiva. Campana na esquina, somando pra firma. Saudade, minha sina, a coragem me enganou. Me cegou, me levou, me deixou. Só a dor, conexão, travou. O meu rosto mudou, uma lágrima, enfim. E meu olho brotou, tudo cinza. Uma garoa fina, parece que anuncia a virada, a vitória, enfim. Glória, cansado, desmotivado, lembrados apenas em preces e álbuns. Dramático, violento, puro sentimento por dentro. Cada um tem seu próprio elemento e falta no momento. Em virtude do tempo, encerro desabafos largados ao vento. E é todo dia, o dia todo, toda hora. Parar, eu penso e choro.